noite mudou toda a minha vida. Ela invadiu meu pensamento, coração bateu mais forte, ai menina. E logo eu que não pensava em me prender, queria um novo amor todo dia. Mas não tem jeito não, quando é pra ser, o coração se apega, quem diria. E ela me laçou, me derrubou, quem deu tanto poder pra essa menina. E ela me laçou, e ela me laçou, me derrubou, quem deu tanto poder pra essa menina. E ela me laçou. Ousada demais, linda demais, é bola pro pai, me faz querer mais. E causando alucinação, é foda a paz que ela traz, me pedindo mais. E eu quero mais, sempre quero mais, um vício que me traz inspiração. E hoje eu já sei que vai ser, na minha casa ou na sua, na rua também pode ser. Essa noite quero te ver nua. Cê sabe que eu topo, levanta o copo, que é motivo pra gente brindar. Se existe destino, foi predestinado eu te encontrar. E ela me laçou, me derrubou, quem deu tanto poder pra essa menina. E ela me laçou. DJ Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. E logo eu que não pensava em me prender, queria um novo amor todo dia. Mas não tem jeito não, quando é pra ser, o coração se apega, quem diria. Ela me laçou, me derrubou, quem deu tanto poder pra essa menina. E ela me laçou, e ela me laçou, me derrubou, quem deu tanto poder pra essa menina. E ela me laçou. Ela é abusada demais, linda demais, é bola pro pai, me faz querer mais. E causando alucinação, é foda a paz que ela traz, me pedindo mais. E eu quero mais, sempre quero mais, um vício que me traz inspiração. E hoje eu já sei que vai ser, na minha casa ou na sua, na rua também pode ser. Essa noite quero te ver nua. Cê sabe que eu topo, levanta o copo, que é motivo pra gente brindar. Se existe destino, foi predestinado eu te encontrar. E ela me laçou, me derrubou, quem deu tanto poder pra essa menina. E ela me laçou,